De Fidelis. Jazz pra minha alma. Aí. Ó, o Fidelis é preto, carai. Fala do morro e manda um salve lá pra 50. Fala que aqui os meninos é ruim, mas nós é disciplina sem arrumar preto. Fala do baile que voltou pra 15, que tem só irmão e vem umas bucetas. Fala que aqui nosso pó é do bom, só não vai explanar onde é a biqueira. Fala também lá do tempo de escola, de quando cê vende uns lança pra nós. Das menininha que nem te flagrava, que sempre deixava os moleque na voz. Cê tá voando, carai. Dá atenção pra coroa e também pro pivete. Nós vai tá aqui desse lado, qualquer fita liga, nós tá ligado, moleque. Cê tá sendo um orgulho pro morro, daqui tô vendo que você tá voando. Lembro de quando cê tava na bica de oito na mão e só se planejando. Mais uma hora nós sai dessa fita, Fidelis. Tomara que seja uma fase. Agora cê tem que cuidar de nós, vê se guarda dinheiro pensado mais tarde. O gordão infelizmente morreu, zica, foi mó difícil superar. Mas a favela ainda tá lazer, de pouquinho em pouquinho vai recuperar. Mas fica em paz e vê se cê não some, cara. Encosta pra nós resenhar. Dá um salve nos menor da Recard. Precisa de nós, sabe onde achar. Fica com Deus. Ó, amo cês pra caralho, viado. Cê sabe que eu tô no motorre, mas nada mudou. Queria ver tanto cê longe do crime, podendo ir pro mundo pular no meu show. É que cê prometeu, cê lembra que quando saísse cê nunca mais ia roubar. Falei pra você que eu não tenho muito, mas se precisar será só me ligar. Cê me deixa louco, caralho. Cê lembra foi do mesmo jeito que o Hélio morreu. Cê tá com dois filhos e uma esposa, mas nem que essa porra você aprendeu. Nada vai mudar, meu parça. Saudade de quando a gente jogava uma bola. Final de semana curtia um baile e nós aloprava no tempo da escola. Eu vou voltar rico, eu prometo que um dia vou ser o maior orgulho da favela. Cê sabe que nós já foi louco de rua e se for pra morrer que nós morra por ela. Meu parça se cuida, carai. Ajuda sua mãe e dá um beijinho na sua filha. Eu quero voltar e te ver bem melhor. Vocês que estão aqui é tudo na minha vida. Fica com Deus.